Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença para o lançamento deste livro do Sr. Domingos Cerqueira. Não sou de ninguém particular, estão todos saudados. Sou apenas o diretor do Museu António Cristo, que nos acolhe nesta Casa da Cultura, neste símbolo de Aveiro, até porque é um livro que fala muito de Aveiro, vamos aqui apresentar. Antes de falar o Padre João Gonçalves e a seguir o autor, falo eu enquanto responsável pela editora Tempo Novo. Sou Jorge Ferreira, sou jornalista do Correio de Vogue e também responsável por esta editora que está ligada à Diocese de Aveiro. E faz todo o sentido eu estar aqui, porque o Sr. Domingos passou, como poderão ler no livro, passou pela administração do Correio de Vogue e foi um dos que deu a ideia da criação de uma editora ligada à Livraria Santa Joana e ao jornal Correio de Vogue, uma editora da Diocese. Este é o 10º livro que a editora publica. Portanto, irei um bocadinho na qualidade de editor que eu falo aqui, porque, digamos, coordenei a edição deste livro. Este livro, por isso vou dizer duas ou três palavras sobre o livro, uma vez que tive a oportunidade de ler antes da maioria. Chama-se Memórias que não são só memórias, e nós podemos perguntar logo, então são mais o quê? Eu penso que são provas de valores, são por vezes justificações de opções, e vale a pena lembrar que a vida pública, política do Sr. Domingos começou há muito tempo depois de participar no curso de cristandade e a partir daí ter percebido que ser cristão implicava opções públicas e opções políticas e implicava marcar a sociedade com base nos valores em que se acredita. E além de uma prova de valores, é também um livro de notas de amizade, e aqui posso dizer, sem dizer nenhuma palavra antipática, que também há aqui alguns ódiozinhos, uma vez ou outra, quando a confiança e quando a verdade são traídas, o Sr. Domingos, como sabem, não tem receio de dizer aquilo que pensa. Portanto, são notas de amizade e uma outra falta de amizade que sentiu ao longo da vida. E são, acima de tudo, além das memórias, dos valores, das amizades, são uma herança para os familiares. Este livro começa precisamente por ser, num tom muito coloquial, uma espécie de comunicação à família, aos pais que já morreram, à mulher, aos filhos, aos netos. E a palavra que sobressai no final dessa dedicatória é: isto é a minha herança para vocês. Não tenho grande coisa para dar, dou isto que são as minhas memórias, são os meus valores, são as minhas notas de amizade, são as minhas opções, as minhas justificações. Depois disto, gostava só de dizer mais uma coisa. Como figura pública que o Sr. Domingos é, tem o dever de deixar as suas memórias. Eu acho que qualquer pessoa que passa por funções públicas, na Igreja, e principalmente aqui neste caso na política, embora também na Igreja, tem a obrigação de dizer algumas coisas que só ele sabe. E nestas coisas que só ele sabe, eu não vou ler passagens, mas vou despertar a curiosidade de alguns de vocês. Aqui podia dizer que há grandes memórias, coisas que foram importantes para a construção da cidade, e pequenas memórias, isto é, aquelas histórias que dão colorido e que até nos fazem rir. Nessas grandes memórias eu realço quatro. Por exemplo, esteve na constituição do CDS aqui em Aveiro, quando participou, era deputado à Constituinte e esteve no verão quente de 75 e depois a seguir sofreu o cerco à Constituinte em novembro de 1975, vai fazer 40 anos, e conta-nos, por exemplo, que dormiu lá embrulhado em umas carpetes com os colegas, com os colegas políticos. É importante também, por exemplo, posso esclarecer como é que foi a escolha do primeiro candidato às autárquicas de Aveiro, uma vez que por aí já tem circulado informação que não está correta, a escolha do Dr. Girão. É importante também, para esclarecer, e está aqui a pessoa visada, para esclarecer, por exemplo, como é que se passou quando ele decidiu concorrer pelo PSD contra o PS e contra o Dr. Alberto Souto, que está aqui presente. São, por exemplo, aí, eu não resisto a ler, porque é o sinal de uma amizade e dos valores em que o Sr. Domingos verdadeiramente acredita. Eu vou ler esta passagem. Por amizade, por respeito pela continuidade de uma sã convivência democrática, no primeiro dia depois da aprovação da minha candidatura no PSD de Aveiro, procurei o Dr. Alberto Souto na Câmara e disse-lhe: vou dar-lhe uma novidade em primeira mão. O PSD já tem candidato à Câmara. Não me diga. E quem é? Perguntou ele. Sou eu. A resposta, vinda de quem veio, em nada me surpreendeu. Dê-me um abraço. Vamos ter, com certeza, uma campanha eleitoral fantástica. Parabéns. E fico sabendo, se o Sr. Ministro quer ganhar as eleições, conte comigo. Irei ajudá-lo em tudo o que puder. A minha resposta foi mais ou menos esta. Conte que irei dar tudo por tudo nesta campanha eleitoral. Mas tenho quase a certeza de que o Sr. vai ganhar. Foi, aliás, com esta convicção que aceitei, porque, com a idade que já tenho, se ganhasse as eleições para a presidência da Câmara de Aveiro, dava-me com certeza muito prazer, mas nesse dia fugia para o Brasil. Rimos os dois e a conversa acabou com um abraço. Penso que isto é a primeira vez que revela isto. Penso eu. Pelo menos para mim, era. Bom, esta história, digamos que tem alguma piada, mas também tem importância para a história de Aveiro. Depois há aquelas pequenas histórias que nos fazem sorrir. Sei lá, eu acho que é uma deliciosa, logo nas primeiras páginas, com a doutora Virgínia, quando ela era estudante de francês no liceu, e queria ir fazer um curso de mocidade, mas não tinha notas para ir. E então faltava a nota de francês. Ele faz uma longa conversa com a doutora Virgínia, que era professora de francês, e a professora Virgínia confia em dar-lhe a nota, mesmo sem ela merecer, para ele ir fazer o curso. E então ele passou as férias, uma vez que tinha dado a palavra que queria passar a francês, passou as férias a estudar, e, depois de uma conversa, diz ele, que ficou para toda a vida, e logo que regressou de férias, foi chamado ao quadro e estiveram uma hora a conversar em francês, e a professora ficou admirada por ele ter estudado tanto nas férias. Essas pequenas histórias, por exemplo, eu acho que uma das mais deliciosas é do cão vereador em Vagos, em que o Sr. Domingos se recusa a entrar nas reuniões da Câmara ou na Assembleia Municipal ou nas reuniões de Câmara, porque havia a Presidente da Câmara Municipal de Vagos tinha um cão que se chamava vereador e que também andava para as reuniões. E ele disse, ou ele ou eu. E ela, depois de uma série de peripécias, acabou por desnomear o cão e então se deixou de ser vereador. E já que falamos de animais, para acabar, a história dos burros da Agrovolga. Essa história vale mesmo a pena ler, não vou ler aqui, podem ler a página 197, saltar, mas é como a prova, os burros desapareceram e o Sr. Domingos serviu-se da amizade que tinha com a comunidade cigana para que os burros no dia seguinte lá aparecessem de novo. E isso terminou com uma promessa de amizade da comunidade cigana que diz assim: o Sr. Domingos passa a contar connosco para tudo o que entender. Sempre que precisar de guarda-costas, pode chamar-nos, seja para o que for. Conte sempre connosco, mesmo que seja para dar um cheque de porrada a alguém. Nunca foi preciso, não, Sr. Domingos. Pronto, por histórias importantes para a vida política e para a nossa comunidade, e por estas pequenas histórias... Preciso, teria sido, mas nunca... Ai, não. E por essas pequenas histórias que nos dão cor aos nossos dias, eu acho que é um livro muito interessante e deu-me algum orgulho ajudar e colaborar para que ele fosse publicado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu não sei bem, porque não perguntei, se perguntasse se haveria a resposta, porque é que o Domingos me escolheu para apresentar o livro. Não lhe perguntei, mas penso eu que ele me terá escolhido, porque eu sei os defeitos todos dele, e ele, não estão aqui todos no livro, e ele acha que eu posso dizê-los aqui, portanto ficaremos a saber todos os defeitos do Domingos. Os que estão no livro, aqueles que eu sei e que vou também revelar. Vai ser aqui uma coisa fantástica, não é? Não é assim, é porque somos de facto amigos há muitos anos. Eu acabei o meu curso de Teologia em 1969, vão já, portanto, há alguns anos, e fui nomeado para vigário paroquial da Paróquia da Glória, da Sé, e desde logo comecei a conhecer e a contactar com este casal, com o Domingos e a Ineida e a sua família, porque éramos vizinhos aqui, mesmo ao lado, e também pelo compromisso que a Ineida e o Domingos tinham com a paróquia, com a igreja, não só com a paróquia. Portanto, foram meus taxistas muito tempo, na altura em que eu era pobre, agora sou rico, como raro, não é? Na altura em que eu era pobre, não tinha carro, durante muitos anos, não tinha automóvel. Portanto, o Domingos e a Ineida foram meus taxistas, passavam ali à porta, levavam-me e íamos a todo lado. Não provavelmente em passeios, penso que nunca fomos almoçar fora, mas estamos ainda a tempo de o fazer, não é? Almoçámos dentro algumas vezes, almocei dentro muitas vezes, graças a Deus, fora acho que não, mas em viagens de trabalho sim, sobretudo ligados à igreja, concretamente aos concílios cristandade. Eles iram por todo lado. E foi para mim um prazer enorme, porque contratava um casal muito novo e muito envolvido na vida da igreja, na vida da paróquia. Para mim foi, de facto, um gosto muito grande. E foi para mim também um firmar as minhas próprias convicções, como alguém que se dedicava à igreja de maneira total, como era o caso do meu sacerdócio jovem. Portanto, nos cursos que se andava, pois na paróquia, em diversos serviços, em que o Domingos Cerqueira esteve envolvido com a Eneida, do Conselho Económico, de preparação para o matrimónio, estas coisas todas em que acho que não faltou nada que não tivesse estado. Também na altura não havia assim tantos líderes, a paróquia era muito mais pequena, havia muito menos gente, e portanto havia aqui uma força grande sobre aquelas pessoas que mostravam mais disponíveis. E depois nas Folhinhas de Voga, como vice-presidente, em que trabalhámos muito próximos, eu era presidente, o Domingos vice-presidente, trabalhámos muito próximos, ainda estava também na própria equipa da direção das Folhinhas de Voga, que é uma IPSS da Diocese, também com algumas peripécias por meio, inclusive o modo como depois saiu, também está aí relatado, mas enfim, coisas muito bonitas, fazem parte da história e são todas elas muito belas e muito agradáveis. Tive muito tempo e muitas situações de conhecer muito bem o Domingos Cerqueira. Portanto, posso dizer que conheço razoavelmente bem o Domingos Cerqueira, o autor do livro que hoje aqui é apresentado. E já foi em boa parte pelo António Jorge, quase não preciso dizer mais nada sobre o livro. Depois, a minha relação com a família. Eu aqui gostava de sublinhar algumas coisas muito curiosas, porque é muitas vezes num evento familiar que muitas coisas se encontram e se descobrem. E para mim foi de facto uma alegria muito grande. Eu passava ali à porta do Domingos Cerqueira e da Ineta, a casa do Dr. David Cristo, como então se dizia, e é verdade, parece que é verdade. E não se tocava a campainha, puxava-se uma corda, tocava um sino lá dentro, que se ouvia na rua toda, e estendia-se a passadeira vermelha, eu subia as escadas, e lá estava eu na sala. Mas, antes de entrar na salinha, onde habitualmente estava o Domingos, a Ineida e os filhotes, tinha que passar por um exame do Dr. David Cristo, que me perguntava sempre: tenho um problema que é um problema vital para mim. Eu entro no meu oratório, tenho logo ali um oratório à entrada, e não sei bem a que santo é que serves à primeira, se é Nossa Senhora, se é São Miguel, se é Santo António. Esse era o problema do Dr. David Cristo. Ele perguntou-me isto milhentas vezes, sinal que eu nunca soube responder capazmente. Portanto, sou um teólogo mesmo trazer por casa. Portanto, era assim que eu era recebido e acolhido com muito interesse e com muita estima que sempre senti. Ou então à mesa, ali à volta dos tachos bem limpinhos, que é os tachos de cobre lá na cozinha velha, que agora já não existe. Existe. Os tachos existem. Existe. A cozinha é que já não existe. E ali à volta, na cozinha velha, que era também sala de jantar, onde alguma vez pude saborear os cozinhados da Carolina. Também ali assisti muitas vezes a exames muito duros, porque o avô fazia ali uns negócios com o Zé, o neto. Era as neiras por moedas. As neiras por moedas, posso dizer assim, as neiras por moedas. Então dizia o avô, David Cristo: Zé, três asneiras. E o Zé, coitado, tinha dificuldade em dizer asneiras, estava ali muita gente e tinha dificuldade, olhava para todo lado, dizia uma, dizia duas, a terceira, porque só se dissesse as três asneiras é que ganhava a moeda, não é? Lá olhava para pedir autorização à moralista incontestável da família, que era a tia Soledade. E a tia Soledade dizia: oh Zé, diz lá depressa, diz lá depressa, diz lá depressa, diz lá depressa. Lá dizia a terceira asneira e logo recebia a moeda do tio David. Um ambiente muito familiar, muito íntimo e muito, muito próximo, que pude usufruir. Um dia perguntaram ao Domingos, também vem aí, qual era a pessoa que ele mais admirava, que ele mais admirava, enfim, no mundo, não sei se estamos fora do mundo, não é? Mais admirável, ele respondeu: minha mulher. A mulher é a Ineida, que está aqui diante de nós. Pudera, foi amiga, foi namorada e, sobretudo, foi catequista. E, portanto, houve aqui de certeza absoluta a esposa, a mãe dos seus filhos, a avó dos seus netos. Portanto, certamente, esta relação de catequista provocou uma relação de maior intimidade ainda, com certeza, e de maior proximidade entre o catequizando e o catequista. O Domingos era ateu, agora já não é, não. E quem ajudou certamente foi a Ineida. Ele, como os outros rapazes, iam ali para a porta da casa da Igreja da Misericórdia, não é? Ver as meninas sair da missa, era normal, ver as meninas sair da missa, e depois encontrou uma menina com quem se apaixonou, por quem se apaixonou, e que foi a sua catequista. Eu imagino como terá sido difícil a ser catequista de tal catequizante, não é? Imagino que terá sido difícil à Ineida levar os meninos a dizer a Deus: proponho firmemente emendar, nunca mais vos tornar a ofender. Não é que de mim seja uma ofensiva como possível, mas é porque é muito complicado prometer a Deus nunca mais voltar a ofendê-lo. está aí também, se quiserem saber o ato de contrição, está aí também lá no final, está lá o ato de contrição escrito pela letra da senhora professora Ineida, e que Dinho certamente muitas vezes rezou a pedir a Deus que o ajude a nunca mais tornar a pecar. Penso que se adaptaria melhor, uma outra expressão, peço e espero perdão das minhas culpas. Certamente terá sido uma das orações que Dinho ao longo da vida terá feito muitas vezes, pedir ao Senhor perdão das suas culpas. Também certamente pedir perdão pelas minhas culpas. Não porque ele seja mais pecador do que eu, mas porque é um homem humilde e percebe que só Deus é que pode perdoar. Além disso, também muitas culpas ele teve, porque algumas vezes foi a tribunal, e outras vezes não foi por razões de alguém conseguiu libertá-lo, mas também nesse campo das culpas e nesse campo do Código de Direito Penal, os Domingos têm algumas coisas ainda por pagar, porque foi livre. Algumas vezes não chegou a ir a tribunal, lá lhe perdoaram, algum balde de água benta, algum padre amigo que o abençoou e que o libertou de ir, inclusive um dia qualquer, que deu lá uma sova numa senhora com a escola por causa do pai. Está aí também relatado com muito. A gente está mesmo a ver o Domingos a dar um pontapé à senhora, não é? E depois não foi a tribunal, portanto, houve ali algumas cunhas também. Quando foi para lá no tribunal divino, certamente não escapará, mas isso já serão outras contas. Deus é misericordioso. Quando falamos de Domingos Cerqueira, toda a gente sabe, na cidade, quem o conhece, estamos diante de uma personalidade multifacetada, uma pessoa muito polémica, com uma forte personalidade, fortes convicções, e antes de quebrar, torcer. À maneira de alguém que se alimentou com os ares frescos e salgados da beira-mar e se banhou nas águas mais ou menos turvas dos braços da nossa ria. Digamos, um aveirense temperado pelo clima e pelo sal, que fizeram homens com dimensões olímpicas. E o Domingos manifestou-se em muitas lutas, como um verdadeiro olímpico. Desculpe, se a sua modéstia. Daí temos no nosso autor um verdadeiro atleta de muitos esportes e lutas, cujos títulos e medalhas por aqui encontramos enumeradas, quer como praticante, quer como treinador, inclusivamente futuros padres no Seminário de Santa Joana de Princesa. O Domingos foi treinador no seminário. Não foi meu treinador, que eu não dava muito para essas coisas do desporto, mas lá andou também a treinar alguns que agora são padres, que também usufruíram certamente deste bom contágio com o Domingos Cerqueira e do seu entusiasmo pelo esporte e o gosto de viver com entusiasmo e com muita força. O amor à terra, o Domingos manifesta um enorme amor à sua terra, e não sei quantas vezes a gente lê rara a página, tirado o exagero, mas enfim, rara a página em que o Domingos não refere a minha terra. A página 81 e seguintes manifestam extraordinariamente e muitas vezes o que ele de facto tem como envolvimento em tantas problemáticas de amor à sua terra, que é também a nossa própria terra. E foi por ela que sofreu e lutou em muitas situações e com muita força, muitas vezes inspirado certamente no entusiasmo e nos entusiasmantes discursos de José Estevão Coelho de Magalhães. Alguns dos discursos políticos que Domingos fez e escreveu, pude muitas vezes ver citações do José Estevão Coelho de Magalhães, que de qualquer aveirense se orgulha de ter sido de ser conterrâneo. Não sei se alguma vez, lá por Lisboa, quando esteve na Assembleia Constituinte, se alguma vez lhe foi rezar lá aos pés da estatueta, mas pelo menos terá ido lá, não sei, inspirar-se de alguma coisa que podia servir para os seus discursos também na Assembleia da República. Também reconheci no Domingos, desde o princípio, um cristão de fortes convicções. Não é ainda o momento da sua beatificação, ou de Santa Joana, mas que aprendi com o Domingos, lá isso aprendi, como cristão, a ser uma questão de mais verdade e de grandes convicções. Porque o Domingos, de facto, não é pessoa de meias tintas, e portanto também na sua fé o tem sido e muito me manifestou. E na altura em que eu começava a minha vida como padre, para mim foi importante ter encontrado esta personalidade forte e convicta. Eu estava a começar a minha vida de padre, fez-me muito bem este contacto com pessoas com uma fé firme, como era esta família que eu visitava com muita frequência, convicta e sem medos dos riscos que a fé cristã sempre acarreta. O Domingos era para mim um homem sem medos, que se lançava como alguém que punha na frente as suas convicções e a sua fé à frente de qualquer outra razão. Ouvi dizer algumas vezes, em momentos muito solenes, ou os dois pés dentro ou os dois pés fora. Então aqui pessoas conhecem esta expressão e em circunstâncias ela é dita. Ou os dois pés dentro ou os dois pés fora. Eu recordo quando ouvi esta expressão num ambiente muito interessante de reflexão e de retiro, eu próprio sentia assim um certo estremeção e eu sentia-me com os dois pés por dentro. De qualquer maneira, dito assim por Domingos com a sua voz forte e de grande convicção, também a mim me fez pensar que melhor os dois pés dentro, e também isso ajudou o meu sacerdócio a estar mais por dentro. Obrigado por isso. Depois, política e partidos. O António Jorge já disse por ali algumas coisas muito curiosas e o melhor de tudo é ler o livro. Só estou a fazer uma introdução para apetecer ler o livro. A Revolução de Abril aconteceu num ambiente de grande proximidade minha com a família Cerqueira. Falámos muito sobre esses assuntos, muito aprendi e até fui a comícios. Fui a um outro comício com um domingo. Não sei se algum dia fui no carro dele, talvez não. Mas o meu fui. No dia eu fui aqui atacado à saída, queriam partir o meu carro. Depois havia lá um que era do MRPP e dizia assim: é o Paz João, deixem passar, foi a minha sorte. E eu passei, porque eu vinha de um comício, Naquela altura eu ia a tudo, queria saber, como qualquer pessoa, eu sabia o que eram partidos políticos, o que é que era isso de socialismo ou de comunismo ou social-democracia. Acho que ninguém sabia, ou pouco sabia. Eu não sabia. Portanto, eu ia e aprendi também alguns caminhos com os domingos e a coragem de ir para aprender e estar informado e poder também falar às pessoas, já que nós estamos na sociedade para falar com as pessoas e não só para falar com os anjos. E não sei falar com os anjos, é que é preciso acrescentar. Mas gostava de dizer que lembro-me que o Domingos me dizia que nessa altura do 25 de Abril, na altura em que havia tanta confusão e em que os cristãos também queriam envolver-se, e houve um movimento de cristãos que naquela altura estava muito, muito quente e muito vivo, chamado Concílio de Cristandade, e portanto assim incentivava muito os leigos a envolverem-se na vida social e política e até partidária, apesar de alguns depois, mais tarde, acharem que estar na vida partidária era incompatível com ter um compromisso cristão, mas isso penso que lá vai, e ainda bem, porque o que é preciso é que, de facto, os cristãos estejam na vida política e também partidária e se afirmem como cristãos. E recordo muitas vezes ouvir o Domingos dizer-me, e me confidenciava, e eu dizia até publicamente, que os seus livros de leitura naquela altura passaram a ser o Concílio Vaticano II, fresco de então, ou a doutrina social da Igreja, para poder fazer a sua opção política e capaz de não falhar e de não se desviar daquilo que para ele era mais importante, que era de facto ser fiel à doutrina social da Igreja e àquelas que eram as inspirações e os novos documentos do Concílio Vaticano II, que então nos entusiasmava a ler, e eram essas as leituras do Domingos, porque as suas razões fortes que levassem um compromisso político por ser cristão e em alguma organização que respeitasse a doutrina social da Igreja, à qual Domingos queria ser sempre fiel. E um dia escreveu, e vou já agora ler aqui só meia dúzia de linhas, só para exemplificar isto, estamos na página 231, com um título que é muito característico do Domingos, Porque não me vou calar. Domingos é a pessoa que dificilmente se cala, deve estar aqui a torcer-se porque está calado já há muito tempo. Mas vamos já calar. Portanto, porque não me calo? Talvez o meu individualismo, talvez a minha maneira de viver em liberdade, talvez a minha maneira de viver a verdade, talvez a minha maneira de viver e proclamar os princípios cristãos que me fizeram aderir à política como forma de lutar pelo que eu entendo ser uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna e mais verdadeira, tem gerado em mim uma incompatibilidade cada vez mais insanável de viver e conviver, em particular, em partidos políticos. E depois diz uma coisa muito curiosa: a minha experiência de militante partidário foi desastrosa. No fim da vida é um bom ato de contrição, não é? Não me adaptei nunca a deixar de ser amigo dos meus amigos e a ter insistentemente de criticar todas as suas ações apenas porque são partido diferente. Bom, não aceitei nunca ter de elogiar os meus correligionários. Essa vale a pena ler mais, o resto aí. É só o que eu quis aqui sublinhar, foi que a atitude e as convicções do Domingos pela sua fé cristã é que o levaram a fazer essas opções, embora andando às vezes partido em partido, mas precisamente por amor à verdade, àquilo que estava na sua própria consciência e não tanto aquilo que os partidos ou a ideologia partidária o levavam a dizer. Isto também significa que o Domingos geralmente podia ter tido uma vida política muito mais fácil se tivesse sido como a água que se adapta ao vaso onde entra, mas que nunca se adaptou, precisamente porque preferiu manter a sua identidade, a sua personalidade ao seu jeito, mas fê-lo assim, e é esse o testemunho que nos deixa. Quanto ao livro, e termino mesmo, memórias não são só memórias. O António Jorge já disse, se o autor me desse licença, eu atrevia-me agora, depois do que já foi dito aqui, a sugerir a mudança do título do livro do Domingos Cerqueira. Está bem, se for a minha opinião, mudar o título. E eu mudava o título para isto. Não sei se tem esferográfica para arriscar e escrever por baixo. Seria assim, para mim, Memórias de um contestário sério e honesto. Que tal? Memórias de um contestário sério e honesto. Porque é assim que eu vejo o Domingo. Uma pessoa muitas vezes incómoda. Quem o conhece bem sabe que tem nele um amigo sério e honesto, frontal, nem sempre fácil de mastigar, mas que não deixa de manifestar as suas convicções, mesmo que elas sejam contra a corrente ou suscitem reações menos agradáveis. Contestário, mas honesto e sério. Ainda que nem todos concordem, habituei-me a ver o Domingo para ser fiel à sua consciência. Por isso, caro e amigo Domingos, mesmo que não aceite a minha sugestão de mudar o título ao seu livro, fiquem as minhas convicções do que sei e li em memórias que não são só memórias. Ficam na história da nossa cidade memórias que não são só memórias, registadas para filhos, netos e amigos e aveirenses em geral. Histórias que se leem com agrado e até com entusiasmo, que podem correr o risco de nos fazer perder o sono de uma sesta ou de uma noitada, porque quem começa fica com vontade de apenas acabar no fim de tudo ler. Se queria deixar apenas memórias para os seus filhos e para os seus netos, bem se enganou, porque deixou memórias para toda a gente. E bem grato lhe estamos por nos proporcionar uma leitura tão agradável como entusiasmante, ao permitir que esta excelente publicação se tornasse uma realidade acessível a todos nós, os aveirenses. E muito grato estamos ao nosso caro Domingos Cerqueira. Parabéns e boa leitura. Muito obrigado. Eu peço desculpa, mas não sou capaz de falar sem ver as pessoas. Vou para aqui. Não é para fazer discurso nenhum, é só para estar a ver as pessoas. Não gosto de estar a ver. Isso é o ramo da tradição. Mas... Não vou fazer discurso nenhum, vou só dizer duas palavras para me defender disto tudo. Durante o dia 2, alguns amigos telefonaram a perguntar se eu estava calmo, se não estava enervado com esta reunião. Eu sinceramente não estava. Não vinha para nenhuma reunião difícil, vinha apenas para a distribuição do livro que escrevi. E não estava nada calmo. Agora estou. Já escrevi algumas dedicatórias em alguns livros. Eu vou pedir desculpa porque as que escrever agora vão ser ilegíveis. Não, ninguém vai ler o que eu vou escrever. Eu queria agradecer ao Padre João esta maçada de ter vindo para aqui falar do livro e falar de mim. E agradecer-lhe o esforço que teve de fazer para vir e agradecer-lhe as palavras que dirigiu. Eu, porque é que escolhi o Padre João Gonçalves? Sou amigo do Padre João há muitos anos. Há muitos anos. Quando nos conhecemos, ele era um miúdo. E eu também era pouco mais velho, mas acho que sou uns 2 ou 3 anos mais velho. Éramos 2 miúdos. Muito dados a alguns exageros, eu pelo menos, e foi ele que me acompanhou e acompanhou-me quase na minha vida toda. Portanto, tinha muito prazer, se tinha de alguém vir falar de um livro que eu escrevi de memórias, não podia deixar de ser senão o Quase Um Só. Depois queria agradecer também ao Jorge Ferreira do Tempo Novo. É um bocado responsável por isto. Eu há uns anos, há 10 anos, mais ou menos há 10 anos, comecei a escrever umas coisas da minha vida, não para escrever um livro, era só para escrever algumas recordações para deixar aos netos e aos filhos, só com esta intenção. Isto não é treta, não é palavreado, era esta mesmo a intenção. E fui escrevendo, e quando levei a pena onde tinha isto tudo do computador e as fotografias, quando levei à Dona Teresa do Correio de Bogas do Tempo Novo, está aí, entarava, onde é que ela está? Não a vi ainda, está ali, está escondida, ela não é muito grande, escondeu-se. Mas quando levei isto à Teresa, pedi-lhe para me pôr em termos, num processo civilizado que eu tinha escrito, as fotografias, para arrumar as fotografias naquele texto todo, apenas com a intenção de depois fazer um folheto qualquer, com 50 exemplares, 100 exemplares, para dar aos filhos, aos netos e aos familiares, aos filhos, aos netos e ao meu irmão, e depois aos outros familiares todos. Na reunião que nós fazemos anualmente, juntamos-nos e a minha intenção era dar este livreto aos familiares. Depois, por culpa um pouco pelo Sr. Jorge Ferreira, da editora Tempo Novo, que me foi empurrando, foi dizer que tinha interesse, foi dizendo um bocadinho do que ele disse aqui também, e deu neste livro. E eu há bocado disse que não estava nervoso antes da reunião, comecei a ficar nervoso quando comecei a ver as adesões das pessoas que diziam que vinham aqui. E fiquei muito mais nervoso depois de vir aqui para trás e ver as pessoas que estão aí, as pessoas amigas, que e fiquei nervoso porque eu estou convencido que não vale a pena ao livro o esforço de terem vindo aqui. Eu suponho, não escrevi o livro para vocês lerem, escrevi o livro para os familiares mais chegados. E foi com essa intenção, sem preocupações de escrever bem ou de escrever mal. Era o que saía. Bom, o que saiu isto. Se alguém, eu sei que na minha vida, este princípio de ou estamos com os dois pés dentro ou com os dois pés fora, e eu sempre tive a preocupação, ou estava ou não estava. E quando estava, estava de corpo inteiro, onde quer que seja, e penso que felizmente, não estou arrependido. Não tive uma conversa com um jornalista do Diário de Aveiro que me perguntou se eu me arrependia de alguma coisa na minha vida. Eu acho que sim. Não sei se é arrependimento ou não, sei que algumas coisas teria feito de outra maneira. Se calhar, se fosse hoje, por exemplo, não me tinha metido na política. Se calhar, porque conheci gente extraordinária na política, tenho amigos fantásticos, mas não tenho feitio para ser político. Quando sou amigo de uma pessoa, sou de verdade, seja de que partido for. Quando me meto nas coisas, meto-me de corpo inteiro, sem estar a pensar se o meu partido fica agradado ou fica desagradado. Quando um partido, nomeadamente o PSD, não foi segredo a ninguém, me retirou a confiança política em Aveiro, eu disse que fiquei todo contente. Foi a passagem da minha vida de que mais me orgulho. Foi de não merecer a confiança daquela gente. Ficava desgostosíssimo se alguns dos políticos que passaram a minha vida tivessem confiança em mim. Era mau sinal. Porque realmente nunca, ou sou ou não sou, ou estou ou não estou, e não gosto muito que me digam, ou que escolham por mim os meus amigos. Não gosto que escolham por mim, que me digam de quem eu devo ser amigo ou de quem não devo ser amigo. Não gosto que me digam o que eu devo dizer ou o que não devo dizer. E isso criou-me alguns amargos de boca, mas disso não me arrependo. Arrependo-me de algum processo mais desabrido com que às vezes tratei as coisas e as pessoas. Arrependo-me de faltar à caridade muitas vezes com algumas pessoas. Espero que, se convosco alguma vez fui menos caridoso, espero que me perdoem. Mas de resto, agrada-me muito, nesta aventura de lançar um livro que não era a minha intenção lançar, mas que acabou por estar nas vossas mãos. Tenho muito orgulho de olhar para esta sala tão cheia e ver que tenho amigos. Lembro de ver que tenho amigos. E de ver que estão aqui amigos que estiveram comigo em alguns partidos por onde eu passei. E em algumas situações onde eu estive, não como militante partidário, mas como aveirense, como amigo. E eu, talvez pela estatura do Dr. Alberto Souto, estou sempre a olhar para ele, porque das experiências mais gratas e gratificantes por onde eu passei, foi nos 8 anos que estive na Câmara de Aveiro com o Dr. Alberto Souto. Foram 8 anos, eu já lhe disse, 8 anos fantásticos. Disso não me arrependo. E isso custou muito. Eu que não era, nem sou, não, as minhas filiações políticas acabaram há muito. Nunca fui filiado, nem sou, nem irei ser filiado do Partido Socialista. O que não evita que eu tenha muitos amigos no Partido Socialista que fizeram parte e fazem parte destas minhas memórias e que foram das memórias mais gratas por onde eu passei. Foi as amizades. Ao contrário, se calhar, de outros partidos onde eu estive, onde criei algumas inimizades e onde não gostei nada de estar e por isso saí. Eu costumo dizer, já me acusaram uma vez de ser troca-tintas, porque eu fui filiado e fundador do CDS em Aveiro, depois fui militante do PST. Eu nunca mudei. Eu fui sempre assim. Eu não me lembro de ter mudado a minha maneira de ser, de pensar, de agir, de falar. Não me lembro de ter mudado. Agora lembro-me é que os partidos por onde passei mudaram. E se mudaram, eu deixei de estar bem ou estive bem. Não foi por ser troca-tintas, foi por ser coerente. E foi por isso também que cheguei à conclusão de que não tenho jeito para a política. De que foram experiências por que passei, que não me arrependo. Tenho muito orgulho em algumas coisas onde estive, mas estou a não ter orgulho é de estar a ocupar tanto tempo. Não era para falar tanto tempo. E acabei por falar tempo demais. Quero só dizer-vos, o padre já falou aqui assim, e eu escrevi aqui duas coisas. Uma foi do sino que havia aqui em casa, que não sei, alguns de vocês, isto não está nas memórias, mas faz parte das memórias da minha vida. Havia uma guita que vinha da cima da escada até à porta, que havia um furinho na porta para onde passava a guita, e as pessoas puxavam o sino e o sino tocava lá em cima. Havia um toque característico que era de Mendonça. O Mendonça, quando passava na minha casa, não queria nada. Tocava o sino, tocava e ia-se embora. Nós já sabíamos, lá está o Mendonça. E outra coisa, já que falou, perguntaram-me outro dia às pessoas que eu mais admirava. Eu falei no Dr. Mário Gaioso, falei no Dr. Val Guimarães e esqueci-me, imperdoavelmente, de falar do meu tio David Cristo. Foi também das pessoas que mais me marcaram na minha vida. E esta coisa da política, ele nunca se encostou, embora tivesse vários convites para fazer algumas coisas, e todos os partidos o convidaram para muitas coisas, mas ele dizia-me sempre que era um anarquista e, portanto, não se encostava a partido nenhum. Eu encostei-me a alguns partidos, acho que sou um pouco anarquista, mas pronto, não vos ocupo mais tempo. A minha vida já vai um pouco longa e se eu estivesse a falar nunca mais saía daqui, porque se calhar vinham-me à memória muitas coisas e estou a olhar para vocês e alguns de vocês fazem-me lembrar muitas coisas porque passei. Eu queria agradecer. Tenho um neto que está na Suíça, tenho outro neto que está a trabalhar no Porto, deve estar neste momento a trabalhar na vida que escolheu, no desporto. Tenho aqui a representar os netos, a Beatriz. Tenho o Bernardo, que já tinha visto. Tenho o Bernardo, que está a representar os irmãos, mas os outros não estão por motivos. O que está na Suíça, bom, está porque não tinha trabalho cá. Espero que os outros consigam ter trabalho aqui na nossa terra, aqui bem junto, enfim. Mas queria, porque dediquei também o livro à família, queria agradecer ao meu irmão e à mulher, à Saltina. E queria dizer, eu fiquei admirado há bocado, vi o meu primo Manel, que está aí tão nas minhas memórias, e fizemos tantas coisas, fizemos a canoa, fizemos aquela rede para descansar, fizemos tantas coisas nas férias, passávamos em Oca, e eu nunca pensei que viesse de Arganil de propósito para Aveiro, para esta estupada. Peço desculpa, olha, é o que temos. Vamos nos encontrar daqui a dias na festa da família, na reunião de família, e se calhar iremos trocar impressões e posso-me puxar orelhas depois de ler o livro, de ver algumas coisas. O Eduardo Jacques já há bocado teve a amabilidade de me lembrar o nome do cão. Eu não, o meu colega cão, que foi colega há algum tempo na Câmara de Bancos, eu depois contribuí para o seu saneamento. Realmente era o xerife, eu não me lembrava do nome, ou não o quis dizer. O nome do cão era o xerife. Tenho essa má memória na consciência. É que contribuí para o saneamento do xerife. Desculpem, muito obrigado. Este meu desabafo aqui agora serviu para acalmar um bocado. Espero conseguir já escrever alguma coisa nas judicatórias. Não vou escrever aquilo que desejaria a alguns de vocês, mas a todos vocês se eu algum dia escrever, não é as memórias, se calhar um dia é de escrever um livro de agradecimentos às pessoas que me ajudaram a viver, que me ajudaram a gostar de viver, que me ajudaram a gostar da minha terra, a gostar de ter metido em tantas salgalhadas por causa das amizades que tive e por causa de gostar de ser de Aveiro. Desculpem, não tenho mais que vos dar, olha, tenham paciência no livro que vão levar.